Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Fala galera, Truais, começando hoje então edição 160 do seu podcast Truide. E já iniciamos a sexta temporada do seu podcast, já faz 6 anos que os senhores aguentam e me aturam. Claro que temos outros participantes, né? Mas eles não estão aqui comigo hoje, hoje estarei sozinho, semana passada o Raposo esteve comigo, tá? Então, já quero mandar um abraço a todos aí, nossos ouvintes aí, e vamos mais uma temporada junto. Começou no final de semana, sobrevivemos aí, né? Quem sofre do coração com certeza teve que tomar um remedinho a mais aí, né? Teve que maneirar no sal aí, porque realmente um infarto poderia matar qualquer um depois desse grande final de semana que tivemos lá em Daytona. Corridas espetaculares, momentos espetaculares, né? Vitória aí na Truck Series, também na F1 Series, que aí que foi medido aí na régua, na a régua não de comprido, tá? Assim, de espessura da régua, né? Porque aí chegar na mínima aí, né? Tivemos também aí vitória do carro número 3, voltando a vencer em Daytona depois de 20 anos, né? Então, só alegria no final de semana, só coisa boa, só história boa que tivemos aí no final de semana lá em Daytona. Então, sem muitas delongas, vamos começar aí a edição número 160. Só quero deixar um recadinho pra vocês, né? Eu estava meio enferrujado e tal aí, e fiz uma pequena contagem errada, tá? A primeira, eu fiz 2 edições drops esse ano no off-season. A primeira edição seria 159, a outra seria 160 e essa seria 161. Mas comi bronha, então essa vai ser a edição 160, a 158 ficou com 2 edições. Mas enfim, vamos lá. Ah, só para lembrar vocês também, temos participação, não temos ninguém aqui comigo na mesa hoje, mas temos participação do Pedro via áudio, tá? Deixou um áudio para mim. Vou colocar e inserir esse áudio lá no bloco da Cup Series, que é onde ele tem o maior destaque aí realmente da Cup Series, né? Já que a Cup Series é a cereja do mundo, né? Então eu vou colocar esse áudio lá para vocês aí, para vocês escutarem com o Pedrão, que o Pedro falou, o que ele achou do final de semana na abertura da temporada 2018 da NASCAR como um todo, tá? Não só da Truck Series, da Cup e tal, da F Series, mas como um todo aí. Bom, nós, eu e o Raposo gravamos na terça-feira, então tivemos o duo aí antes, né? O duo número 2, perdão, meio enrolado aí. É, mas tivemos aí os duas no final de semana aí, na quinta-feira já, depois na sexta-feira a Truck Series, tá? Pessoal, o duo já foi uma prévia aí, talvez, do que poderia ser acontecer? Não foi. Porque tivemos os duas aí meio enrolado, né? Tivemos aí o single file, todo mundo ficou meio preocupado, porque o Clash foi single file, o duo também foi single file, que quando forma aquela filona lá e ninguém ataca ninguém, fica todo mundo esperando ali, só cozinhando o galo, então não tivemos grandes avanços. O duo número 1 foi até um pouco melhor, mais movimentado, o número 2 também foi bem mais tranquilo. Então ficou esse medo de como seriam as corridas no final de semana. Enfim, caiu todo mundo cavado, porque foi um excelente final de semana, tá? Só quero destacar a vitória do Ryan Blaine no duo número 1 e no duo número 2, vitória do nosso amigo aí, Chase Elliott, tá, pessoal? Bom, seguindo em frente aqui, já vamos falar da Truck Series, corrida Truck Series que foi espetacular. Tivemos aí 7 bandeiras amarelas, tivemos grandes acidentes, né, os big ones da vida aí, envolvendo bastante trucks aí. Tivemos os problemas muito sérios, tá, pessoal, de pneu furado, tá, na cabeça do pelotão. A primeira vez foi o Clay Egerfrey, também teve um pneu furado aí. Depois tivemos também o Grant Enfinger também, tá, que foi o outro pneu furado aí. E o John Hunt também teve um pneu furado aí, um pneu que estava vazando demais. Acabou esses acidentes acontecendo na ponta, na cabeça do pelotão ali. E, claro, levou um monte de truque junto com eles, né. Mas apesar de tudo isso, tá, pessoal, tivemos uma grande corrida bem disputada, tivemos um momento bem interessante que foi curioso aí no comecinho da corrida, quando o nosso amigo Matt Crafton acabou rodando dentro do pit road, tá, que, enquanto ele buscava o seu pit box, né, ele estava lá buscando aquele view, ele freou e jogou, né, aí acabou rodando e viu o mundo ao contrário, nosso amigo Matt Crafton aí, né, pessoal. Então, apesar de todos esses problemas aí, esses big ones que aconteceu aí, esses acidentes com maiores proporções, foi uma grande corrida, bem disputada, bem movimentada. Foram um total de 21 trocas de lideranças, tá, pessoal? Um cara chamado Johnny Sauter teve boa parte do tempo ali na frente ali, né? Tivemos também o David Gillan, que também estava aí buscando a vitória. O David Gillan, que é sim aquele David Gillan que correu na Cup e tal, que vocês devem lembrar aí, correndo no 34, no 37, né, da Front Row Motorsports, tá, pessoal? Então, é aquele cara, sim, tá, chegou correndo a Yates também, o David Gillan, e, se eu não me engano, ele também tem uma foto bem famosa dele, que é o patrocinador aí, o patrocínio da MM, né, com o seu carro de... com as rodas pro ar, foi quando ele capotou em Talladega, certo, pessoal? Então, esse cara aí, ele fez uma sua participação aí em Daytona, bem interessante a participação dele, ele conseguiu a pole muito bem, né, o David Gillan, fez uma corrida sólida, uma corrida boa, andou bem, uma boa parte na frente, mas acabou sendo coletado por um dos acidentes aí, o David Gillan, e não conseguiu, claro, disputar a prova, né? O nosso amiguinho aí também, o Noah Gregson, da KBM aí, também teve problemas, tá, pessoal? Não conseguiu fazer muitas coisas, mas tivemos aí o Spencer Davis, que é um moleque novo aí, tá fazendo boas corridas, corre de regional, tá, pessoal? Esse menino aí, o Spencer Davis, mas mostrou que tem um pedigree, sim, tá? Apesar de ser Daytona, é tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, mas mostrou que consegue e andar muito bem, porque você já chegar em Daytona, já andar na frente que ele andou ali, não liderou nenhuma volta, claro, mas andou na frente ali, disputando ali, né, fazendo o trade draft, que é a troca de vácuo ali, troca de linha, trade line e tal, essas coisas eraiadas, tudo aí, ele saiu muito bem, o nosso amigo aí, Spencer Davis. Temos vários pilotos que eu quero chamar a atenção, que eu quero realmente falar aqui, né, caras que chamaram muita atenção durante a corrida. O canadense Stuart Friesen, tá, pessoal, ele que foi um destaque lá o ano passado lá em Eldora, tá, ele ganhou a bateria dele, né, largou-se muito bem, poderia ter ganhado se fosse o Kyle Larson ter jogado ele no muro, né, lá em Eldora, talvez poderia ter conseguido a vitória lá em Eldora o ano passado o Stuart Friesen, que é um canadense. A empresa, tanto a empresa que patrocina ele como a equipe, tá, pessoal, é tudo familiar aí, então tá tudo na família ali, né? A Hallmark Enterprise lá é uma empresa familiar do pai dele, né, que vai como logo lá, You Building America, né, nós construímos a América, né, que é a América lá do norte lá, que é os Estados Unidos, né, e os Estados Unidos, Canadá. Então, esse cara andou muito bem. O Chris Fontani também andou muito bem, né, pessoal, tem que se destacar também. Um cara que nos surpreendeu muito foi o Cody Cullen, que andou bem demais também, andou boa parte ali na frente ali. Realmente foi coletado quando o Gray Avery teve seu pneu furado ali, né, acabou sendo coletado ali e não conseguiu avançar muito, acabou ficando uma volta, com o truque todo destruído ali, ficou em 17º lugar, tá? Temos um outro destaque também, que foi o 68, o Clay Greenfield. Esse cara andou demais, andou muito bem mesmo, esse cara aí merece muito destaque. Também não liderou, mas chegou lá muito, boa parte do tempo ali na frente. O Dalton Sargeant também andou bem demais. Outro cara também que eu gostei muito de ver a corrida dele foi o John Hunt Nemechek, apesar de ter sido envolvido no acidente ali também. Ele ficou boa parte da corrida ali para trás ali, mas quando ele avançou com muita força, então andou bem demais. Gostei muito aí da corrida do John Hunt Nemechek, mas também acabou sendo coletado por acidente, tá? O Brad Moffitt também apareceu alguns momentos ali, muito bem na corrida, tá? O Ben Rose, então, nem se fala, tá, pessoal? O Ben Rose largou lá do fundão, teve problemas, o Ben Rose um truque aí, mas conseguiu fazer uma boa corrida, terminou dentro do top 5. Agora começa, eu quero fazer um destaque muito positivo, que é o nosso amigo Scott Legacy Jr., né? esse cara aí tava com a faca, o queijo na mão pra ganhar a corrida, mas o Johnny Sauter foi lá e ganhou a corrida, né? O cara simplesmente se perdeu, não sabia o que fazer. É tipo daquele cara que você dá pra ele a chance de ser vencedor da corrida e ele não sabe o que faz, não sabe se comportar como vencedor. E perdeu a corrida logo depois, né, quando acabou, ele falou que não sabia realmente o que fazer, né? Que o Johnny Sauter apareceu de uma vez e acabou ficando para trás, né? O Scott Legacy Jr. terminou na quinta posição, então, mas mesmo assim, parabéns pro Scott Legacy Jr. Terminou dentro do top 5 aí, conseguiu um bom resultado para sua equipe, tá? E claro, uma das melhores posições dele aí na Turkish Series, tá? Outro destaque também é o Dustin Haley, que andou muito bem, foi o segundo colocado aí. Né? A Maurice Galler, pessoal, tá muito bem na fita, na foto, fita, é que fita ficou de mano, né, então, na foto, tá, pessoal, a Maurice Galler tá muito bem, o Johnny Sauter aí, eu vi muita gente falar assim, eu falei, gente, o Johnny Sauter, o ano passado, ele teve um carro da KBM muito forte, dois anos seguidos, tá, que ele teve que brigar bastante aí, até um ele foi campeão, que foi contra o Christopher Bell e o Elon Baron. Depois ele teve uma luta muito grande com o Christopher Bell, que foi no passado, e esse ano não temos nenhum, tá? Não temos nenhum desses dois aí. Não vejo a KBM com um cara forte, por exemplo, não vejo o Noah Gregson com a mesma força que o Christopher Bell. Pode ser que ele desenvolva, pode ser que ele consiga fazer bons resultados, depois que o Christopher Bell levou aquele puxão de orelha lá em 2016, né, na corrida de Atlanta, depois de naquele final de semana lá Atlanta, Las Vegas, ali no comecinho do ano, né, ele começou a andar bem, e tanto é que depois no final do ano lá, o Christopher Bell estava com desempenho quase igual ao do Elon Baron, e o ano passado o Christopher Bell foi o campeão da temporada com uma certa folga, né, não foi tão folgado, porque agora tem Holmes que se decide tudo. Eu não posso já começar, nós estamos aqui em fevereiro, já estou metendo o pau no negócio que vai acontecer lá em novembro, tá? Mas enfim, é normal isso mesmo. Então não podemos aqui, né, julgar e falar que foi tudo espetacular, porque pode chegar lá e pode bater na primeira volta e acabar, né? Mas enfim, o Christopher Bell andou muito bem no final do ano e conseguiu. E tivemos sim um cara muito bom na KBM ano passado, na Kyle Busch Motorsports. Esse ano, pessoal, temos? Não temos. Tá, não temos, não vejo o Noel Gregson com a mesma força do Christopher Bell, a mesma força do William Barro. Sim, ele pode sim se desenvolver, pode sim ficar bom e ganhar a corrida, sim, pode sim, tá? Mas eu vejo uma Maurice Gallagher, tá, pessoal, tá muito forte a equipe, tá? É uma equipe, Maurice Gallagher, estão muito fortes, estão muito focados, o time tá preparado, tá? E quando eu vejo alguém falando aí, mas não é a principal equipe. Aí o pessoal, não sei se não conhece, tá? Mas aí, pessoal, esse time aí recebe um apoio da Imp Motorsports. É um Chevrolet da Imp Motorsports, tá, pessoal? A Imp Motorsports colocou as suas mãos nesse motor desse truque aí, tá? Uma pena não termos mais equipe, né, do Brad Keselowski Racing, né? Que ele acabou fechando aí o seu shopping aí, fechou a sua equipe, foi tudo vendido, tá? Uma pena mesmo, uma pena muito grande mesmo a gente não ter, né, esses dois truques, que seriam truques para dar um pouquinho mais de tempero e sal nessa disputa do título aí. O Johnny Sauter vai ter vida fácil? Não. Vai ser campeão fácil? Não. Por quê? Temos o Matt Crafton, que é outro veterano que anda-se muito bem, tá? E tá aí pra ganhar a corrida. Tanto é que o Matthew Crafton, tá, pessoal? O Matthew Crafton, ele tava todo momento ali na frente ali, né? Ou ele acabou rodando aí, foi coletado ali num dos acidentes aí, né? E arrancaram a traseira dele, mesmo assim ele continuou a corrida pra coletar pontos. Então é um cara sábio, um cara esperto, um cara frio, calculista, e sabe andar no momento certo. A Thor no passado tava boa? Não tava boa, não tava num grande momento a Thor no passado, né? Mas mesmo assim tem um grande piloto que é o Matt Crafton, que está sempre bem preparado para as coisas acontecerem para ele aí. E as coisas costumam acontecer para esse cara aí. Então, o Johnny Sauter é o grande nome da temporada? Sim, talvez. Tá? A única coisa que o Johnny Sauter tem de vantagem de todo mundo, que ele já conquistou, é a vitória em Daytona e já está classificado para o playoff. Pronto, já pode agora todas as corridas pegar o Duke na primeira volta, pá, bater. Largou, pá, bateu, acabou. Pá, bateu, que já tá classificado, né? Lá no final de semana. no final de semana, já está classificado lá para o final do ano, para os playoffs, tá, pessoal? Então, isso aí já está classificado o nosso amigo Johnny Sauter. É uma metáfora, tá, pessoal? Não pode bater, não, porque tem que ficar dentro dos pontos lá, né? É também assim, não, viu? Mas, enfim, é uma brincadeira, tá? Mas já está classificado o Johnny Sauter aí. É, fez uma grande corrida, venceu aí em Daytona aí. Começou a temporada já vencendo, que isso é sempre muito importante, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho aqui dos vencedores aqui, tá? Dos vencedores, não, do top 10 aqui, vou falar até o top 15. O Johnny Sauter aí venceu a corrida aí, né? O Johnny Sauter agora que chegou a 18 vitórias, se não me falha a memória, são 18 vitórias na carreira aí na Truck Series. A sua primeira, lógica, primeira corrida, primeira vitória em 2018, né? Mas é a sua... ele segue aí o quarto ano com vitórias, tá, pessoal? É a sua segunda vitória em Daytona, tá? Então, perdão, é a terceira vitória em Daytona do nosso amigo aí, do nosso amigo Johnny Sauter. Parabéns aí ao Johnny Sauter pelas suas vitórias em Daytona. E parabéns também a Molly Gallagher, que está cada vez mais forte, cada vez proporcionando grandes corridas a esse piloto aí, né? Bom, seguindo aqui então, falando um pouquinho aqui do top 10, tá? O John Hunter foi o terceiro colocado, Ben Rhodes foi o quarto colocado, Scott Legacy Jr. o quinto, Graham Effker, Spacing Davis, Dalton Sedgman, Junior Anderson e Justin Fontoni e foi o top 10, Austin Hill, Wendell Chavos, Norman Bailey, Holland Lyons, Scott Stenzel e Corbin Ferris. Esses aí são os 16 primeiros colocados, tá? O resto aí pra baixo chegou tudo detonado, batido, um monte de volta pra trás aí, tá? Eu não vou nem falar deles, tá, pessoal? Mas, tá, pessoal, aí. Lembrando que, tá? A corrida teve duração de 2 horas e 4 minutos, tá? A média de velocidade foi 120.385, é muito número aqui. A margem de vitória foi de 0... Isso aqui vai ser bem interessante, tá, pessoal? A margem de vitória foi de 0.098 segundos. Espetacular esse número aí, essa chegada apertada entre Johnny Sauter e Dustin Hill, tá? Bom, no estágio número 1, quem venceu foi o truque número 4, né, o David Galler, e quem venceu o stage número 2 foi o truque 21, que foi o Johnny Sauter, tá? Então, esses caras aí já coletam pontos importantes, que já servem para os playoffs também, tá? Bom, não vou falar aqui. Esse aqui é um número interessante, tá? Eu vou falar daqui a pouco, eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Tivemos aí 4 truques que não conseguiram se classificar, né, pra corrida. 4. Na campo não foi nenhum. O Bob Gerhard, né, que é aquele cara que já venceu um monte de corrida lá na Arca, tá? O Josh Hamill, que foi um cara também do Truck 33, o Cody Ware também do Truck 74 e o BJ McCollum, ele é no Truck número 1 também. Esses 4 aí ficaram de fora da corrida, não conseguiram participar do evento lá em Daytona, tá, pessoal? Bom, as bandeiras amarelas, já falei, foram 7 em 35 voltas, né? E a troca de liderança no total foram de 21 e 10 pilotos diferentes que lideraram, tá? O grande piloto aí do final de semana, o piloto do final de semana aí foi o eleito, né, o Bobby One Driver of the Race, foi o Johnny Sauter. O novatão aí foi o Dalton Sedgman, ele foi eleito o melhor novato aí, tá, pessoal? Então esses aí foram os números aí da Truck Series lá em Daytona. Uma corrida muito boa, quem não assistiu, por favor, assista, procura aí no YouTube da vida. Tem o Bernie Rounds lá também, que tem todas as corridas, uma parte de corrida ao vivo lá, não tem só NASCAR também, mas tem um monte de treino lá ao vivo. A única categoria que eu não achei nesse site Bernie Rounds ainda foi a MotoGP, o resto tem, tá? Então o negócio lá é louco, lá dá pra assistir corrida 24 horas sem cansar. Todo mundo fala, queria ter um canal 24 horas, como tivemos no ano passado do Speed. Não tem um canal, mas temos um site que você pode pôr corrida 24 horas e ficar assistindo aí, virando a noite. Uma atrás da outra. Vai sair até as 11 aí do sofá, tanto vai ser corrido. Que agora hoje em dia tem as TVs Smart aí, então dá pra tudo assistir na sala, né? Com essas TVs Smart hoje em dia. Então, beleza, pessoal. É isso mesmo. Truque Series, parabéns, Johnny Sauter, pela sua vitória, né? Já tá classificado aí, ó. Teoricamente, né? Mas não matematicamente. Teoricamente já tá classificado lá no final de semana. Já dos playoffs da vida, no primeiro round, no round de 6, né, que é o round da da Truck Series. Então, parabéns a todos envolvidos aí. E vamos que vamos, né? Agora vamos falar um pouquinho da X-Men Series no próximo bloco.